12 de outubro de 2016, as ações americanas terminaram o dia anterior em baixa, com os investidores reavaliando as expectativas com relação à taxa de juros. Os resultados decepcionantes da Alcoa, inicialmente, começaram a temporada de resultados do terceiro trimestre com o pé esquerdo, em conjunto com a queda corretiva dos preços do petróleo. Os Treasuries perderam terreno diante da queda dos negócios de pequenas empresas, que pegou o mercado de surpresa. Assim como o ouro, uma vez que o dólar se valorizou contra outras moedas. O Dow Jones caiu 200 pontos para 1,1% e o S&P 500 caiu 27 pontos ou 1,2%. O Nasdaq caiu 82 pontos ou 1,5%. Já o petróleo caiu 56 cents para 50,79 o barril e o ouro à vista caiu 6 dólares para 1.253 por onça. A libra subiu mais de 1% contra o dólar, depois que a primeira-ministra Theresa May ofereceu aos políticos maior diligência no processo de saída da União Europeia. As ações europeias seguiram as bolsas da Ásia e dos Estados Unidos e caíram com o DAX e o CAC da França e o FTSE da Grã-Bretanha caindo esta manhã. Em termos de dados econômicos, o fator mais importante da agenda de hoje são as minutas do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, às 7 horas de Londres. Os analistas esperam consolidação da libra esterlina e retomada do euro na sessão de hoje. O momento técnico é de queda nos índices da bolsa, enquanto o ouro não parece ter força para retraçar acima e o petróleo recupera as perdas de ontem. Uma boa quarta a todos. Alex Chaya, DirectFX.